Namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, simpatizantes, associados da Loja Esotérica Virtual e todos nossos queridos ouvintes da Rádio Esotérica FM que sempre estão nos acompanhando para esse programa Lux Esotérica, que visa sempre estar trazendo temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia. E estamos aí mais do que além do meio do nosso estudo do livro de Charles Webster Leadbeater, O Que Há Além da Morte, trazendo aí temas relacionados com a vida post-mortem, sempre ouvintes iluminando esse tema com a luz esotérica, a luz oculta que nos revela realmente algo muito importante, que nós jamais devemos olvidar, que é o fato de que a vida nunca acaba. A vida sempre continua, sempre se manifesta dentro das suas leis eternas e imutáveis, e leis essas que foram formuladas de uma maneira que nós pudéssemos apreendê-las há mais de 50 mil anos atrás, quando se manifestou na humanidade um grande instrutor chamado Hermes, o Thoth, no Egito, quando ele estabeleceu os princípios herméticos. Entre eles estava lá a grande e inegável lei esotérica da polaridade e do ritmo. Então, ouvintes, a vida, ela tem um ritmo e ela tem uma polaridade que vai se sucedendo polarmente, ritmicamente. Então, se nós estamos hoje aqui encarnados, estamos manifestados da matéria, a esse período vai se suceder o outro lado da polaridade. Se nós estamos agora na polaridade positiva, em seguida virá a polaridade negativa. Se o pêndulo está pendendo hoje aqui para o lado da terceira dimensão, saibam, ouvintes, que finalmente ele vai terminar o seu movimento aqui e vai voltar para onde ele veio, para a quarta dimensão, para o plano espiritual. É assim, ouvintes, que a vida se manifesta. E realmente aquilo que nós chamamos de morte é um engodo dos nossos sentidos, é uma ignorância da nossa parte, que não percebemos que tudo aquilo que começa, ouvintes, tem um fim. Então, se essa vida teve o seu início alguns anos, algumas décadas atrás, ela terá que terminar. E assim também é a vida da nossa alma. Mesmo ela sendo imortal em relação ao corpo, se ela um dia se iniciou, um dia ela também terminará. Mas a vida da alma é muito mais extensa do que a vida do corpo. E, na verdade, cada vida que nós passamos aqui na matéria é uma vida inteira, é para a nossa alma como se fosse um único dia. E a alma colhe a cada existência apenas o perfume, apenas o que de mais elevado, de mais puro, impessoal e espiritual que tiver acontecido nas nossas vidas. A nossa alma não está interessada nos detalhes, nos pormenores, se nós somos homens ou mulheres, se nós temos isso ou aquilo, se nós estamos nos dando bem ou se nós estamos nos dando mal. O que a alma se interessa, ouvintes, é se nós estamos manifestando aqui na Terra aquelas coisas sublimes, aquelas coisas elevadas que são características da alma. Se nós estamos amando, se nós estamos nos desapegando, se nós estamos sendo altruístas, se nós estamos brilhando e irradiando aqui na Terra, assim como a alma brilha no mundo espiritual. E para cada dia, ouvintes, que nós passarmos aqui na Terra, para cada ano que nós aqui passarmos, nós vamos passar muitos e muitos anos nos planos espirituais. Na verdade, a vida é muito ao contrário do que nós imaginamos. Pela cegueira dos nossos sentidos, nós imaginamos que nós somos um corpo, que temos uma alma e que a alma dentro dela está uma chispa divina e imortal. Na verdade, ouvintes, é o nosso espírito, aquela chispa divina que arde dentro dos nossos seres, está unida indivisivelmente com o coração de Deus. É ela que existe eternamente, que não teve nem começo e, portanto, não terá fim, porque ela é uma partícula daquela suprema alma universal que preenche todo o universo, da qual a nossa chispa divina é uma parte, da qual o grande espírito do sistema solar, o logo solar, também uma parte, e dele nós somos apenas uma subdivisão. Mas verdadeiramente a nossa alma busca essa experiência da vida na matéria, e esse nosso corpo nós precisamos dar um valor muito profundo para ele, porque é através da resistência que a matéria nos impõe, através das dificuldades, das dores, dos sofrimentos, desse grande contraste que é a vida aqui na Terra, é que nós, na verdade, conseguimos evidenciar para a nossa alma o que ela realmente é. E assim, ouvintes, na verdade, nós somos um espírito e uma alma que periodicamente tem um corpo. O corpo é uma projeção da nossa alma, e a nossa vida aqui na Terra foi totalmente projetada pela nossa alma. Ninguém caiu aqui de paraquedas, ninguém nasceu por acaso ou simplesmente porque os nossos pais um belo dia resolveram fazer um novo filho, mas sim porque nós desejamos, ouvintes, enquanto almas, vir até a matéria. E assim, ouvintes, é a nossa alma que tem o nosso corpo, e nós temos sempre que nos lembrar disso, porque nós somos uma partícula muito pequenininha dessa vida muito maior que é a nossa vida espiritual. E quanto mais nós pudermos nos aproximar dela, melhor. E nós estamos chegando nesse exato momento ao 20º capítulo do livro de Leadbeater, O Que Há Além da Morte. Esse é o 19º programa O Que Há Além da Morte que nós estamos fazendo. E nesses últimos programas nós temos falado com vocês sobre as pessoas que ficam, na verdade, presas ainda à materialidade, que ficam, infelizmente, depois do desenlace, ao invés de aproveitarem a grande dimensão que é o plano astral, que é o primeiro plano espiritual à nossa volta, ficam ainda preocupadas aqui com as coisas da Terra. Então, Leadbeater está falando sobre os inúmeros tipos de pessoas que provocam aparições, que intervêm muitas vezes até na vida das pessoas. Nós precisamos conhecer esse tema porque isso pode em algum momento suceder a nós, ouvintes. Então nós devemos estar conscientes desse assunto e jamais pensar que seja uma invenção, por exemplo, daquelas pessoas que as relatam. Então nós vamos falar das aparições daquelas pessoas que na verdade estão necessitadas de auxílio. E sobre isso, Lidbitter nos fala inicialmente sobre necessidades reais e imaginárias que levam as pessoas a ficarem atadas ainda à terra após a morte. Então Lidbitter nos diz: já consideramos alguns casos em que os desencarnados voltaram à terra movidos por sentimentos altruístas. Agora vamos examinar outros em que eles voltam em busca de auxílio que lhes pode ser prestado pelos sobreviventes. No caso nosso, né? Em muitos casos, a necessidade é pura ilusão, motivada por preconceitos e também por ideias convencionais. Vemos, portanto, que o desencarnado se perturba, às vezes, porque o seu corpo está insepulto, ou então, se foi católico, porque não foram ditas muitas missas em sufrágio da sua alma. Porém, além destas infantilidades, motivos graves podem inquietá-los, como o pensamento das dívidas que deixou para trás, do dinheiro deixado com seus credores, do tesouro avaramente escondido, ou então do crime maldosamente impune, da vingança não satisfeita, da injustiça que devia ser reparada, ou do futuro de suas famílias. Todos esses fatos, ouvintes, levam as pessoas a se apegarem ainda à terra, mesmo após a morte. Então, Lidbitter vai começar explanando sobre isso, citando o caso do Capitão Blumberg. Um caso notável desta natureza é o do Capitão Blumberg, do regimento da Martinica, que faleceu repentinamente. No momento do seu falecimento, estava longe do quartel, com a incumbência de levar comunicados importantes a uma zona afastada da ilha. Nestas circunstâncias, apareceu a dois de seus companheiros alojados no mesmo cômodo do quartel e disse a um deles que tinha morrido naquela noite e viera para suplicar-lhes que adotassem o seu filho órfão. Deu-lhe os endereços dos parentes do menino em Londres e informou-lhes, além disso, que os direitos do filho e certa propriedade poderiam ser fixados por meio de alguns documentos guardados numa determinada gaveta, que lhe descreveu. Como os endereços e documentos estavam certos, o fato se propalou até chegar ao conhecimento da rainha Carlota, que, interessada, ordenou que levasse um menino para o palácio para ali ser educado. Com o tempo, chegou o órfão a ser um alto dignatário eclesiástico. Isso está no livro Lares Assombrados e Tradições de Famílias da Grã-Bretanha, da página 637, livro de John Ingram. E assim, ouvintes, como também eu relatei no final do último programa que nós transmitimos aqui, realmente muitas pessoas falecem e ficam preocupados com direitos, com deveres, com situações, né, de dívidas que precisam ser saldadas. E no caso aí, o Capitão Blumberg estava preocupado com o que sucederia com o seu filho, que exatamente no momento da sua morte estava se transformando num órfão. E esses casos não são incomuns, ouvintes. Eu citei exatamente um caso ocorrido na minha família, em que meu pai realmente foi contactado por um amigo que faleceu por um afogamento e também tinha uma dívida, e indicou no sonho, né, ao meu pai que ele fosse à sua casa, e no telhado da casa estava uma quantia de dinheiro que poderia ser usada para saldar aquela dívida. E para surpresa do meu pai, que realmente foi até a casa daquele recém-falecido. Ele, juntamente com a viúva, acabaram encontrando o dinheiro e efetivamente a dívida foi paga. Então esses casos são bastante comuns. Mas Ed Bitter indaga aqui, por que esses casos não ocorrem então com mais frequência? E ele responde: o comum das pessoas pensa de maneira tão padronizada que, ao ouvirem esses relatos, elas objetam. Se essas coisas são verdadeiras, por que não ocorrem então mais frequentemente? Por que não voltam à Terra para completar seus assuntos, todos os que morrem de repente? Há muitos documentos desaparecidos que não se encontraram, e não poucas injustiças que nunca foram reparadas. Ed Bitter então responde: certamente nossa função é inquirir, observar e registrar os fatos conforme nos são apresentados, sem entrar em averiguações de razão de não serem todos iguais. Demais, o fato de uma ocorrência ser relativamente mais rara não justifica a sua negação nem a lamentação de que não seja mais frequente. No entanto, não é difícil ao estudante de fenômenos ocultos oferecer certas sugestões para esclarecer tais questões. A interferência dos desencarnados é muito mais frequente do que podemos supor, embora raramente sintam necessidade de se manifestar visivelmente. Geralmente, bastam as energias de seu pensamento para incutir seu desejo nas mentes dos sobreviventes, ou sugerir-lhes onde encontrar aquilo que necessitam. Unicamente quando fracassam nesses processos é que recorrem a outros mais eficazes, e podemos estar certos de que para cada caso público de aparição espectral há 10 ignorados das pessoas, pois é muito lógica a reserva em assunto tão íntimo e pessoal. Realmente, na verdade, o método mais fácil com que as pessoas que estão do outro lado nos influenciam é justamente inculcar nas nossas ideias certos desejos, certos pensamentos. E contra isso, ouvintes, praticamente não há como nós evitarmos, a não ser que nós mantenhamos muito firmemente as nossas convicções, tenhamos pensamentos muito claros, desejos e aspirações muito bem fundamentadas, porque senão nós podemos realmente ser muito influenciados pelas pessoas que estão do outro lado. Primeiro, porque elas nos veem e nós não as vemos. E segundo, porque infelizmente nós somos muito mais influenciáveis do que nós poderíamos ou nós queremos crer. Na verdade, existe todo um oceano de emoções e de ideias que pairam, que vão passando pelas nossas auras, e praticamente o que nós desejamos ou o que nós pensamos são frutos desse oceano que está nos circundando. E quando também, mesmo que a pessoa esteja ainda encarnada, uma pessoa deseja alguma coisa de nós, ou pensa constantemente em nós, ou deseja alguma coisa de nós, a influência, todos nós sabemos, dessa pessoa é incrivelmente forte, principalmente naqueles sentimentos, né, de paixão, né, que não por acaso são assim denominados. E o termo grego paixão, que vem de patos, né, é exatamente uma doença, né? Patos é a paixão, é um estado realmente praticamente de bloqueio do pensamento, porque o trânsito de energia entre pessoas apaixonadas é tão forte no plano astral que, mesmo que nós não enxerguemos, nós sabemos muito claramente que aquela ideia, né, da própria presença da pessoa domina tão fortemente a nossa consciência que o nosso pensamento volta à imagem e aos sentimentos com relação àquela outra pessoa. E não nos deixa mentir, porque 99% das músicas, das canções, relatam exatamente esse sentimento de apaixonite, né? E num outro livro do Leadbeater, chamado O Homem Visível e Invisível, lá há imagens onde ele realmente descreve exatamente como fica a aura de uma pessoa apaixonada, né? Ela fica como se tivesse uma única cor, normalmente a cor do amor, que são tons de róseo, tons avermelhados da paixão carnal, e isso bloqueia fortemente a passagem dos pensamentos que vem do plano mental. Por isso que uma pessoa apaixonada, né, amorosamente, praticamente não consegue pensar, né? E todos que estão me ouvindo com certeza já passaram por esse tipo de situação e sabem muito bem como a mente fica quase que bloqueada, né? Mas infelizmente há pessoas que não só ficam apaixonados amorosamente, há pessoas que têm pensamentos e sentimentos de bloqueio de muitas outras formas, né? Ou seja, tem paixões por determinados objetos, tem apego, tem um verdadeiro vício por certas situações, como há, por exemplo, o apego e o verdadeiro vício, por exemplo, pelo jogo, ou então pela bebida, pelas drogas, que também tem um componente físico, né, que acaba viciando a pessoa e ela não pode realmente pensar ou até ter sentimentos corretamente. E essa influenciabilidade, né, que nós temos, né, essa capacidade de sermos influenciados, é muito utilizada pelas pessoas que estão lá do outro lado. Como nós dissemos, elas nos enxergam e nós não as enxergamos. Mas quando do outro lado a pessoa começa a lançar sobre nós seus pensamentos, para o desencarnado isso é uma coisa visível, pois todo pensamento, todo sentimento tem uma cor, tem uma forma, e quando se projeta para outra pessoa vira uma onda. E por isso mesmo, ouvintes, nós deveríamos ter muito cuidado com aqueles pensamentos, aqueles sentimentos que nós lançamos em relação aos outros. E foi por isso mesmo, devido a esse fato, de que as nossas ações também acontecem no plano espiritual, que Jesus disse aquela célebre frase, e que o homem que cobiçar uma mulher, com ela já terá cometido o adultério. E apesar de nos parecer, né, um exagero, na verdade não o é, caros ouvintes, porque aquele que deseja uma pessoa, que deseja um objeto, no plano astral já dirige energias em direção àquele objeto, em direção àquela pessoa, abraçando, enlaçando o objeto ou a pessoa com as suas energias. Então, desejar uma pessoa, desejar uma situação, já é, no plano astral, agir naquela direção. Então, há pessoas que se preocupam com o seu karma pessoal, e nós deveríamos saber muito claramente, ouvintes, de que nós geramos karmas não só com as nossas ações físicas, mas também com aquilo que nós sentimos, porque sentir também é agir, principalmente no plano astral, e também com os nossos pensamentos, que tem uma força muito maior do que nós imaginamos. E Ilha de Bitter continua aqui para nós terminarmos aqui o nosso primeiro bloco. Também é bom recordar que são em grande número as pessoas que permanecem inconscientes durante um período mais ou menos longo depois da morte, como já foi anteriormente explicado, e que quando se despertam se ocupam de preferência de assuntos relativos à sua pessoa e atendem somente às novas circunstâncias em que ora se encontram. Mas o motivo principal é a deplorável ignorância da maioria das pessoas em relação a estes importantíssimos assuntos. O homem comum não sabe transportar a mente da vida astral à física, não tem ideia da energia telepática, nem tampouco da possibilidade de se materializar ou de influir na mente de seus parentes e amigos, os quais, em tais circunstâncias, não têm receptividade alguma. Seu pensamento se detém unicamente em coisas materiais. Creem que o desencarnado se foi para sempre deste mundo e não têm esperanças de tornar a vê-lo. Em resumo, pode-se afirmar que o comum dos desencarnados não sabe como se manifestar, né? De novo aqui no plano físico, embora mesmo assim o deseje. E a maioria dos vivos também não concebem a possibilidade de terem uma aparição. O surpreendente não é que apareçam tão poucos falecidos, e sim que eles consigam atravessar a tríplice couraça oposta à sua ação por nossa ignorância, nosso negro pessimismo e nossos preconceitos. Se fôssemos algo mais prudentes e menos presunçosos, poderíamos aprender muito do que ainda ignoramos e dar maior plenitude de felicidade à nossa vida. Não há dúvida de que os mortos, mais de uma vez, tentam pôr-se em comunicação com os vivos, e não é culpa sua se não o conseguem, porque nossas preocupações egoístas e nossa grosseira materialidade lhes impedem dar-nos comunicações de maior interesse, e muitas delas edificantes e até instrutivas. É pena que a humanidade em geral se assemelhe ao homem com enxadão de esterco, aqui entre aspas, né? Do livro Bunyan, O Progresso do Peregrino, o qual teimosamente continuava a escavar o esterco em busca de moedas de nenhum valor e se recusava a observar o anjo que lhe pairava em cima e lhe estendia uma coroa de ouro. Depois da morte, como durante a vida, muitas pessoas continuam sob a influência de seus preconceitos. Tendo observado numerosos casos em que o pensamento dominante do desencarnado era que seus funerais fossem muito concorridos e bastante pomposos, isto influi poderosamente nas classes humildes, que encaram os funerais como uma espécie de atenção final tributada ao defunto e que honram a sua memória quando são celebrados faustosamente. Não é mais próprio de nosso tempo esta preocupação relativa a enterros e exéquias fúnebres, porém, noutras épocas era muito generalizada, por sua amálgama com a superstição dominante, do que enquanto o corpo estivesse insepulto, a alma não poderia seguir livremente o seu caminho. Então, a todas essas situações, ouvintes, que é de ignorância, né? Ignorância daquele que desencarnou, porque não sabe exatamente o que está lhe ocorrendo, e ignorância nossa também, que infelizmente nesse mundo materialista que nós vivemos, não só as pessoas acham que com a morte tudo vai terminar,

Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Luxo Esotérica de hoje, que está transmitindo aqui o 19º programa sobre a temática O Que Há Além da Morte, abordando aqui os capítulos do livro de Charles Webster Leadbeater, O Que Há Além da Morte, esse maravilhoso livro que traz realmente informações muito importantes para nós compreendermos a vida além da vida e transcendendo esse termo que traz realmente tanto medo para todas as pessoas, porque, como diziam os antigos, da vida nós só temos uma certeza, que um dia ela vai terminar, mas não vai terminar mal, ouvintes, vai terminar bem, porque ela vai continuar. E o mundo além da vida hoje é muito mais bem conhecido, muito mais bem registrado. Nós estamos já há mais de um século desse grande revival do conhecimento espiritual, que foi realmente o grande esforço da grande fraternidade dos mestres da sabedoria e da compaixão no final do século XIX, um grande esforço no momento em que a humanidade passava por uma fase extremamente materialista. Os mestres cumpriram o seu dever de trazer a sabedoria do Oriente uma vez mais para o Ocidente e infundir na mente dos ocidentais os conhecimentos relativos à vida espiritual. Então surgiram não só a teosofia com a grande mensageira da Fraternidade Branca, que foi Helena Petrovna Blavatsky, mas também surgiu o Espiritismo e surgiu também a nova física, ouvintes, essa física que vai levar, no seu devido tempo, a humanidade a compreender exatamente aquilo que nós espiritualistas já sabemos: a grande impermanência de todas as coisas, que no final das contas tudo é apenas manifestação diferenciada da mesma e única energia, que tudo está vibrando e que tudo está se transformando, ouvintes, nada é realmente fixo, nada é realmente sólido ou permanente como as aparências que nos enganam. E a morte também é assim, ouvintes, porque os nossos sentidos nos mostram que ali, sobre um sepulcro, está um caixão contendo um corpo que mais não se mexe, que não tem mais movimento, que começa a se decompor, que começa a cheirar mal, e nós temos a impressão de que a vida dessa pessoa não existe mais. E, ouvintes, isso é apenas uma limitação dos nossos sentidos. A vida não é apenas o corpo, ouvintes. O corpo, ele está coordenado, ele se movimenta, porque sobre ele existe a alma humana. A alma e o espírito humano que infundem o movimento e que dão razão para o corpo, e o corpo é um veículo para a manifestação da alma. E seria uma bobagem realmente infinita da nossa parte se nós imaginarmos que o que existe é apenas isso que os nossos olhos veem, que os nossos sentidos captam, ouvintes. Nesse exato momento, nós estamos sendo ultrapassados no nosso corpo físico por uma infinidade de frequências de rádio, frequências cósmicas, partículas, subpartículas que estão atravessando o nosso corpo e nós não estamos percebendo isso, ouvintes. Os nossos sentidos não captam. Portanto, e também, ouvintes, a nossa mente, as nossas emoções sobrevivem a morte do corpo. E é sobre isso que nós estamos transmitindo esse programa. E nós temos que tomar muito cuidado, ouvintes, com certos pensamentos que, lamentavelmente, numa sociedade violenta como é essa que nós vivemos e que está carecendo realmente de espiritualidade. A violência, ela se manifesta, ouvintes, porque falta o seu lado oposto. O que é o oposto da violência, ouvintes? É a reverência. Existe violência porque as pessoas que estão aí cometendo os crimes não respeitam a sacralidade da vida humana. Não só nos objetos que essas pessoas possuem, mas até a sua própria integridade física ou o próprio direito que todos têm, que é sagrado, de viverem nessa terra. Só a pessoa que não tem reverência é que é capaz de subtrair alguma coisa de outra, ou que é capaz, e lamentavelmente, de tirar a vida de outra pessoa, pelo motivo que for. Então, ouvinte, se nós quisermos mudar o mundo, nós temos que começar mudando a nós mesmos e sermos muito mais reverentes com as outras pessoas e com a natureza do que nós somos hoje, e dar exemplo para que esse exemplo se multiplique, ouvintes, porque nós não podemos realmente mudar as outras pessoas, mas nós podemos mudar a nós mesmos. E terrivelmente, ouvintes, nesses momentos de grande violência, e antes de vir aqui para o programa, estava vendo lá um telejornal que disse que no Brasil, no ano passado, ocorreram mais de 50 mil assassinatos. E diante de uma informação dessa, muitas pessoas, na ignorância, ouvintes, ou na tentativa de fazer um raciocínio que pudesse resolver isso, sempre vem aquela ideia: por que não colocar a pena de morte? E então a pessoa acha que isso vai resolver alguma coisa. Para nós, ouvintes, isso, essa ideia soa como uma absoluta bobagem. Primeiro, ouvintes, de que não há realmente a morte. Existe apenas a destruição do corpo físico, que já é uma coisa tão terrível. Qual é que é o ser humano que vai ser lá o carrasco que vai apertar o botão, ou que vai colocar a corda no pescoço, ou que vai puxar o gatilho da arma que vai matar um semelhante nosso ser humano? Por pior, por mais crápula, por mais violento, por mais sanguinário que seja, quem de nós é que vai assumir esse karma, ouvintes, de destruir o corpo de um irmão ser humano? Porque, na verdade, vai ser destruído o seu corpo, mas ele vai ser lançado no plano astral, e lá, ouvintes, ele vai estar mais livre do que nunca para continuar cometendo e inspirando outros crimes. Isso, ouvintes, é uma coisa que realmente acontece. Pessoas que são lançadas do outro lado da vida com esses distúrbios psicológicos, com essa necessidade sanguinária de matar, ele não vai conseguir matar ninguém lá no plano astral, mas ele vai obsedar, ele vai grudar em outras pessoas, em outros criminosos, e vai lançar uma corrente de pensamentos até que muitas pessoas cometam desatinos. Então, ouvintes, jamais vamos fazer esse tipo de pensamento. Mas vamos voltar aqui ao nosso estudo, ouvintes. Liedbitter cita aqui outros exemplos de pessoas que voltam buscando auxílios, né? E ele vai citar aqui um exemplo antigo, denominado aqui o ruído de correntes, e nos diz aqui Liedbitter: Plínio, o moço, contava que havia em Atenas uma casa onde ninguém queria viver por ser assombrada. Até que o filósofo Antenodoro a alugou para si. Na primeira noite, depois que mandou os criados dormirem, o filósofo ficou escrevendo em seu escritório, disposto a não ser incomodado naquela noite. Durante um bom tempo, não se ouviu o mais leve rumor, e Antenodoro estava abstraído em seu trabalho, quando começou a ouvir como que um ruído de correntes, o mesmo que até então atemorizava todos os vizinhos. Mas o filósofo tapou os ouvidos, concentrou sua mente e continuou escrevendo sem erguer os olhos do papiro. No entanto, o ruído foi aumentando cada vez mais e aproximou-se da porta até ressoar no seu próprio aposento. Antenodoro olhou ao seu redor e viu o vulto de um velho, fraco, feio e asqueroso, de longa barba e cabelos emaranhados, que com o dedo lhe fazia um sinal chamando-o. O filósofo respondeu-lhe gestualmente, e assim gesticulando com as mãos, como a dizer-lhe que esperasse um pouco até que ele tivesse terminado o seu escrito. Mas o vulto aproximou-se, sacudindo-lhe a corrente sobre a cabeça. Antenodoro tornou a encará-lo e, ao ver que ele insistia em seus sinais, levantou-se para segui-lo. A aparição começou a andar pausadamente, como se a corrente lhe embaraçasse os passos, e conduziu o acompanhante até certo lugar do pátio que separava as duas alas de uma antiga casa grega. Uma vez ali, a aparição sumiu repentinamente. Então, Antenodoro amontoou algumas ervas e folhas para assinalar aquele lugar. No dia seguinte, referiu o caso às autoridades que se dispuseram a escavar o ponto assinalado, e ali encontraram um esqueleto humano preso por uma corrente. Depois de dada honrosa sepultura àqueles restos, a casa deixou de ser incomodada pelos referidos barulhos. E é interessante assinalar que o infeliz homem estivera acorrentado durante a sua vida terrena, e supôs que iria continuar assim depois de morto. E esta ideia foi suficientemente forte para lhe entorpecer os movimentos e aturdir os ouvidos de outros com o barulho de correntes. É, ouvintes, terrível esse caso, mas pode realmente suceder. É o materialismo que se estende até o outro lado da vida, da pessoa que sofreu durante toda a vida porque era um escravo e ficava acorrentado a maior parte do tempo ou a vida toda, e depois de morto ainda se imaginava acorrentado, se imaginava tropeçando naquelas correntes e incomodando também os outros no outro mundo. Porque, ouvintes, se há uma instrução que vocês podem aproveitar quando vocês estiverem lá do outro lado, que é o sentimento que vocês tiverem, o pensamento que vocês tiverem no mundo espiritual, isso vai se transformar uma realidade à sua volta. Então, aquela famosa, né, maldição, como ela é assim é chamada, que a pior coisa que pode acontecer com os nossos desejos é que eles se tornem realidade. E no mundo astral, ouvintes, aonde nós estaremos depois da morte, tudo o que nós pensamos e imaginamos tende a se tornar realidade. Por isso é que nós temos que nos libertar da ignorância e qualquer coisa desse tipo antes de nós passarmos para o outro lado. Porque vai nos custar muito, ouvintes, evoluir num mundo onde os medos e as assombrações que nós mesmos criamos estejam justamente ali presentes, porque nós estaremos criando. E um último caso aqui citado por Leadbeater é o seguinte: é o fantasma à luz do sol. Nos anais da Sociedade de Investigações Psíquicas, né, de Londres, conta-se o caso de um homem que desejava ardentemente falar com um sacerdote, sem que esse se dispusesse a isto, até que, depois da morte, lhe apareceu sem dizer uma só palavra. O caso foi o seguinte, conforme nos referiu de viva voz o reverendo Geraldo Luiz, vigário da Igreja de São Paulo, de Margat. E o caso é o seguinte: numa quente e ensolarada tarde de verão, recordo-me como se fosse ontem, eu ia pela rua inundada de luz em direção à casa do senhor aqui, simplesmente ela referido como P. Quando percebi que estavam cuidadosamente fechadas as cortinas das janelas, talvez para resguardar do sol os móveis a que a mulher de meu amigo tinha grande estimação. Ri-me internamente desse pormenor. Deixei então a rua e subi por seu passeio lateral em direção ao gradil da entrada, em frente ao qual estava um jovem de uns 20 anos, vestido de preto, com a cabeça descoberta, e no qual, por sua semelhança com o meu amigo, pareceu-me reconhecer seu filho. Olhamo-nos firme. De repente, ele se aproximou de mim, fitando-me sem pestanejar, com evidente desejo de falar-me, embora permanecesse sem pronunciar uma só palavra. Mas seus olhos e todos os sinais de seu semblante falavam com silenciosa eloquência, em que se misturavam a censura e a dor. Surpreendi-me a princípio e depois me irritei por aquele olhar tão impertinente, perguntando-me por que me olhava daquela maneira. No entanto, continuei meu caminho e não pensei mais no que acabava de acontecer. Na quarta-feira era minha vez de oficiar no cemitério local. E qual não foi a minha surpresa ao ver que um dos cadáveres por enterrar era o filho daquele meu amigo. Sem perder tempo, corri à casa do meu conhecido, onde encontrei sua mulher, que me pôs em maior confusão ao dizer-me que seu filho Jaime tinha morrido, com ardentíssimos desejos de ver-me na quinta-feira anterior ao domingo, em que me pareceu ter vê-lo à porta de sua casa. Tinha morrido também no aposento do andar térreo, cuja janela estava aberta para a rua, e ali estava o corpo presente até a quarta-feira seguinte, esperando o sepultamento. Portanto, o cadáver estava ainda no aposento mortuário no domingo, em que eu o vi aparecer como vivo na área externa. É um testemunho, ouvintes, realmente de uma aparição, né, que ocorreu a esse padre, a esse sacerdote. Eu também já deixei aqui algumas histórias que é desse tipo que aconteceram comigo, e ainda vou contar mais uma, porque realmente, se há alguma coisa que vale a pena nesses programas, é nós contarmos algumas experiências. Não uma, nesse caso, não uma experiência minha, mas uma que foi contada exatamente por uma grande clarividente, que foi Dora Kunz, que foi treinada exatamente por Charles Leadbeater, uma criança que foi um prodígio, né, espiritual, Dora Kunz, que nasceu no Oriente, pois seus pais eram ingleses, viajavam muito, e se conta que Dora Kunz, aos 5 anos de idade, já meditava e tinha uma clarividência natural que Leadbeater, então, a treinou. E ela usou essa clarividência para ver a aura e para ajudar com as técnicas de cura energética, né? Que ela depois denominou como toque terapêutico, né? Que até hoje é ensinado, e uma vida realmente dedicada à espiritualidade. E uma certa ocasião nos Estados Unidos, a senhora Dora Kunz viu, não só fisicamente, mas espiritualmente, um irmão nosso, padre, né? Sacerdote, o qual ela observou que muitos desencarnados vinham rapidamente pelo plano astral, entravam dentro da aura daquele padre e depois saíam se despedindo. E isso acontecia praticamente o dia todo, e Dora Kunz, sem saber que aquele nosso amigo, né, colega era padre, né, foi então indagar-lhe, né, sobre esse fato. E então foi aí que ele disse que era um padre, um sacerdote. Na verdade, era um padre da mesma igreja que eu pertenço, a Igreja Católica Liberal, e ele residia em Cuba. E segundo ele disse a Dora Kunz, ele rezava missas diariamente, missas de Requiem, em oração para o encaminhamento dos mortos. E mesmo que ele não conhecesse pessoalmente essas pessoas falecidas, ele colhia os seus nomes nos jornais, nos diários, e colocava os seus nomes na missa para que eles recebessem as boas vibrações e as bênçãos divinas. E o que aconteceu então é que muitos e muitos desencarnados encontraram a luz justamente por aquelas missas, por aquelas vibrações que foram enviadas por esse sacerdote. E é realmente um dos privilégios que um padre, um sacerdote tem, é de ser útil não só aos vivos, mas também ser útil também aos mortos. E isso foi percebido por Dora Kunz, pois aqueles desencarnados tinham um amor muito grande por aquele sacerdote, e iam visitar a sua aura, pois tinham aquele padre como um amigo no plano espiritual, apesar dele ainda estar vivo no físico. E aqui o Leadbeater termina esse 20º capítulo dizendo o seguinte: algo mais do que o desejo de receber auxílios espirituais determinara a aparição então daquele jovem, né, para o sacerdote, pois talvez tivesse que confessar algum segredo ou alguma falta grave que necessitasse expiação. Seu desejo de ver o sacerdote foi bastante veemente para provocar a aparição, embora se possa presumir que ao materializar-se tivesse esgotado suas energias e não conseguisse falar. Mas, e no caso de o sacerdote compreender sua situação, ter-lhe-ia sido possível explicar-se? Jamais o saberemos. Mas o fato, ouvintes, é que no mundo espiritual, as orações, as preces, as meditações, os desejos, as emoções, sentimentos e pensamentos são coisas, e nós podemos agir com a nossa emoção, com o nosso desejo, com o nosso pensamento. Toda vez que nós mandamos um bom pensamento para alguém, que nós oramos, rezamos por essa pessoa, saibam, ouvintes, que essa força se desloca no plano astral. E se isso vai provocar lá mudanças ou não, se isso vai, né, causar uma melhora da pessoa, depende exclusivamente da clareza e do poder da nossa vibração. Mas que alguma coisa lá chega, isso chega. E já demos aqui inúmeras provas a esse respeito, e é mais um item aqui para a nossa cultura, ouvintes, espiritual. E o nosso programa vai terminando por aqui, já devido ao avançar da hora. Agradeço muito a oportunidade de estar a serviço da busca espiritual de vocês, meus queridos irmãos e irmãs, e convoco a todos, vamos encerrar esse programa com mais uma vibração. Vamos fechar os nossos olhos e uma vez mais buscar o contato com o nosso eu interno, com a chispa divina nos nossos corações, e vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja, que essa bênção que vem lá do alto, do grande instrutor, dos homens e dos anjos, venha até o coração desse humilde sacerdote, siga, desperte ainda mais essa luz oculta, essa luz esotérica no coração de todos vocês. É a este objetivo que está aqui o nosso programa, desde o ano de 2009 com vocês, sempre com muita satisfação de estar servindo a evolução espiritual de todos. Termina aqui mais uma edição do nosso programa, mas vamos deixá-los com a programação interativa, sempre com muita música da nova era, world music, ambient music, aqui na Esotérica FM. A todos desejamos um ótimo final de noite, um bom descanso e sempre muita reflexão, muita pesquisa sobre esses temas que nós trazemos aqui para vocês. Fica por último aqui um forte, um caloroso, fraternal abraço aqui de Osmar de Carvalho, coordenador da Levir, e esperamos recebê-los, ouvintes, uma vez mais na próxima edição do programa Lux Esotérica. Até lá!